Alola, sem dormir, vem dança comigo. Minha mulher, ela é muito bonita. Mulher é bonita, eu gosto muito. Minha mulher é.